Then I'll be ready to go and write the manual. Salvador, go 1869, boa tarde. vale muito. Boa noite, eu sou o 206. CT Fuca 3. Boa noite, Portugal, Brasil, Airport Runway 1. 28, boa noite, Sereta. Tá 367. Salvador, muito boa noite, Delta 377, passando 1500. Delta 380, Amor Elefa, Delta 3675. 9-8-6-2-0-1. Salvador, Chenan 6201, boa noite. Confirmando 6201. 2380, Leda na proa, muito obrigado, 6201. Salvador, Copiocan, 3.